aprender. Capítulo 8. A arte de fazer o bem com discrição. Segunda parte. A mão direita e a esquerda. Na pesquisa das Sagradas Escrituras, dois fatos necessitam ser encarados. Um é que no conjunto da verdade revelada não existem contradições verdadeiras. O outro é que às vezes as contradições parecem estar presentes. Admitir contradições é negar a infalibilidade da palavra. Negar que parecem estar presentes é uma insensatez que nos coloca à mercê dos nossos inimigos. Nos ensinamentos de Nosso Senhor a respeito de boas obras, por exemplo, é fácil encontrarmos algumas aparentes incoerências. Em Mateus 5, verso 16, ele diz claramente: "Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus." As palavras "para que vejam" só podem significar que o propósito dele é que o seu povo demonstre ter uma vida justa perante o mundo injusto. E as palavras "e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus" explicam porque ele deseja que elas sejam demonstradas. Significam que ele pode dar um exemplo de piedade, que exercerá forte influência nas pessoas que não seriam afetadas de outra forma. Isso é muito fácil. A aparente contradição vem a seguir quando o Senhor diz: "Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por elas. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita." Aqui o Senhor apenas parece cancelar as instruções dadas alguns momentos antes. Francamente, parece que em um lugar ele diz "façam" e no outro "não façam". Cristo, por ser a encarnação da verdade, não pode proferir contradições. Tem de haver uma explicação para preservar a unidade orgânica de seus ensinamentos e reconciliar as duas passagens. Creio que haja. Em um lugar, o Nosso Senhor fala da conduta moral e, na verdade, diz: "Andem pelo mundo e tenham uma vida tão pura e boa que seus companheiros não possam deixar de ver. E quando virem, glorificarão a Deus, que concedeu esse poder moral aos homens." Em outras palavras, ele diz: "Não façam uma demonstração de seus atos de bondade quando ajudar o seu próximo ou quando ajudar o pobre. Tenha certeza de que o motivo é certo. Veja se seu motivo é glorificar a Deus, não conquistar a fama vulgar de filântropo ou de grande doador. Não queira ser conhecido por sua generosidade, porque existe uma armadilha e você deve evitá-la a todo custo." Com base nos textos citados das Escrituras e em muitos outros, conseguimos reunir algumas verdades que podem ser resumidas nesta advertência: tenha uma vida pura e justa e não a esconda do mundo. Quanto lhe for possível, faça o bem a todos os homens, mas o faça com discrição, a fim de não chamar atenção para você mesmo, nem constranger a pessoa que você está ajudando. Sem dúvida, estamos aqui para fazer o bem, mas o bem que é feito com ostentação é destruído por ele próprio no ato. Atos de bondade são coisas frágeis, e temos de lidar com eles com cuidado para não se transformarem em grosseria e prejudicar quem os recebe. É possível doar uma grande soma de dinheiro e estipular condições tão autoritárias para o seu uso que destruirão o poder ou o que poderia ter sido um ato virtuoso. Quase todos nós já nos divertimos ou ficamos aborrecidos com um rico extrovertido que pagou a conta do jantar com ar tão satisfeito que fez seus convidados sentir-se constrangidos. Mas por outro lado, conheço homens que costumam fazer favores a ponto de deixar a impressão de que foram os beneficiados, não os recebedores. Trata-se de uma arte bela e admirável e rara de ser encontrada. O cristão que deseja que suas boas obras sejam aceitas pelo Senhor devem tomar cuidado para não as exibir e certamente terão cuidado de não se vangloriar delas. E temos de lembrar que a pequena e simples negação que ouvimos com frequência, "digo isto para a glória de Deus", não muda a qualidade moral das palavras que se seguem. Vanglória é vanglória, não importa de que modo ela se apresenta. Repetindo, tenho observado que certos leigos endinheirados usam suas doações generosas para uma espécie de extorsão polida, para que possam continuar a controlar os assuntos da igreja. E todos nós conhecemos o pregador que se permite ir longe demais. Passa a dever favores a alguns congregados bem de vida e perde a independência. O pregador pertence a eles, comprado e remunerado, e na companhia deles não ousa jamais falar toda a verdade. É uma graça espiritual ajudar as pessoas sem a constranger ou humilhar e sem criar um relacionamento de superioridade versus inferioridade. É uma arte que pode fazer bem de vez em quando, não sistematicamente ou como os adolescentes dizem, não fazer onda em cima disso. O mundo tem um ditado que diz que se você quiser perder um amigo, faça-lhe um favor. Esse ditado é, sem dúvida, a clara explicação de muitas experiências amargas no toma lá da cá das relações humanas. No entanto, será que o erro recai apenas sobre um lado? Talvez quando fizemos um favor a um amigo, tenhamos adotado uma atitude de superioridade que feriu o autorrespeito dele e o atingiu profundamente. Com certeza, entre todas as pessoas, os cristãos deveriam saber melhor como receber favores sem subserviência e fazer o bem sem arrogância. Nosso Senhor foi mestre nessa arte. Podemos aprender com ele.